福，não enxergava nas trevas, estava tão longe da luz, até que eu ouvi sua voz que é tão doce, chamando por mim de uma cruz. Sobre todo.